DJ Ellison. Mixando as mais tocadas do planeta. Pra você dançar. Então se preparem, porque agora começa mais um show do Super Pop Live. Super Pop Live. Com um quarteto live que arrebenta. DJ Nandinho Pressão. Alô, Capanema! Chegamos! DJ Tom Mix. Todos nós estávamos esperando por esse momento tão precioso! DJ Ellison. Deixa de onda, Ellison. Vai é pra cima, garoto! Que a galera quer hoje, maninho! Bora jogar esse bracinho pra cima aí, que o alto astral vai começar! Bota essa mãozinha lá em cima, Alisson! Solta o batidão, vai! Chega, meu águia! Chega! Chegando! O águia chegou! Cheguei! Então! O bagulho doido agora, batatinha! Solta fogo, meu águia! É o pop. louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Esse pop é danado, Elison. É bagulho louco. É do jeito que Capanema dá valor. O pop é louco. 3, 2, 1. Mais outra, brother! Esse fogo que eu dou valor. Amor, eu sei que eu falhei bem. Oi, amor. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti. Sentiu no coisa. Bora, Maninho. Só quem sabe vai cantar bem forte. Eu te peço o quê? Só mais. Só. Oi. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Vem, olha essa música aí, ó, como é que é. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Sei lá, mas já aconteceu com vocês? Da primeira dama dizer assim, olha amor, tá liberado hoje. Mas 4 da manhã eu quero de volta você aqui em casa, viu? Não vá cozinhar muito na rua, não. Então é o seguinte. Aí o cara chega às 7 da manhã, 8 da manhã, aí já pisou na bola, né? Aí a desculpa do cara, qual foi? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando, aí já viu Ellison. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando. É loucura, meu irmão! Alô, Belly! Joga essa mãozinha! Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga só as duas mãos pro ar! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê a mulherada que não depende de homem pra nada? E os homens que dependem das mulheres sim! Joga a mãozinha pra cima, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Pra cima, Alisson! Põe a mãozinha pra cima e grita! A pressão tá aumentando. Aumentando. Explode tudo. Explode o bagulho. Space. né, meu irmão? Ela bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, é o Pop. Santorini na voz e na produção. DJ Fabrício, o imbatível DJ de Castanhal, criando tendência. Só tem DJ maluco aqui nesse Pop, meu irmão. Vem, Alisson. Obrigado. Meu parceiro Wallace Seque, tá aí com a gente. Obrigado mesmo, viu, Maninho? Você ao lado da primeira dama. Não poderia faltar essa de jeito nenhum. Valeu, Eder. Barambaia, o Fofão também. Tamo junto, meu irmão. Werner Transportes e Logísticas também tá aí presente com a gente. Aline Barros, a Uniane Santos, a minha amiga Lô, Lô Oliveira, o Natson Paparazzo, Federal de Bragança. Alô, William Playboy. Como é que é? Divulga aí, papai. Tamo junto, hein? Tati Tropical. Essa é minha Tati, não tem pra ninguém. Obrigado aí, Clebinho, também lá de Bragança. Aliás, esse aqui é o Clebinho Melo de Castanhal, né, Alisson? E Gabriel do Bacinho e toda a galera sacudindo! Bora, bora, bora, bora, bora, DJ Alisson! Você! Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Joga as duas mãozinhas pra cima. Eu quero sinceramente, só quem já bota fé que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, joga o bracinho pra cima. E aí quem bota fé também que o Paysandu vai cair. E quem bota fé que o Papão não cai, não. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha em cima, bora. Arrebentando, maninho.

pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu quero ouvir. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí. Quem não tem hora pra chegar em casa, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Ai. Louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no pop que você. Onde você quer ir? No pop lá e ver. Hoje vai ter ousadia. Simplesmente com ele. Um DJ Ellison. Hoje vai ter putaria. Vai no show! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Com DJ Ellison, hoje vai ter ousadia. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Para a malandra jogando, ei, tu tá no pop. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Libera o som, vem sentando e é. Alô, Rovilson! Tem marca registrada aqui no Pop Sempre Marinho. Alô, Zorra de Guaraci. Dani das Campinhas. E a família quebra firma. E o segurança salsichão na terra. É salsichão, bora pra cima, maninho! Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar. Tu ouve falar, aonde tu senta, aonde tu. O Ed Pop também tá com a gente, não é, Ed? Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Ah, me solta! Ai, me solta! É o Ed do restaurante regional. DJ, Bruno Show também, toda a galera de Salinas, meu carinho tremendo com a nossa família pop de Salinas. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Então aí, sai, me solta, pô. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu recola. Sabe aonde você tá? É no baile da caicola. Ai, me solta, pô. E aí, Robson? Mostra como é que faz, maninho. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você, amor. Quem gosta de marcante? Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Bora, Wallace, bora, Ellen, bora, Fofão. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro. Vesgo vem no apoio, meu irmão. Será? É doido. Se perder. Pra onda. Júnior Pop e o Miguel da Pop lá de São Miguel do Goma. Eita coisa boa. Estão, que eles estão fazendo hoje, hein? Eu respiro você sempre em qualquer lugar. Família sem noção. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. E o bicho? Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca. Entra todo mundo, vem, vem, vem. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da saúde. Come! Come o dinheiro da educação. O Tavinho e o Clabinho Belo. Carinho pra ficar na panelinha. Alô, Zé Carlos. Bora pra cima, vai. Essa aqui, vai, ó. E DJ Ellison. Ellison. Ellison. Lá nos engenheiros agrônomos. Fecha logo cedo, hein, gente. A partir das 2 da tarde. Grande amigo Liel do Portal Capanema. E o Anderson de Peixe Boi. A verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu preocupado por você sofrer. DJ Ellison. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Escaixa mais aí na nossa frente. Te fiz chorar, meu bem, eu fui um pouco. Todo mundo juntinho, hein? Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí. Voltava ao passado e faria tarde ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Ellison. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que agora me manda um carrinho. Carrinho do Frango Matrix. E ele, grande amigo Tarso de Bragança. Ele não perde uma no pobre, nem uma na região. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca. Dieguinho e o Brino, o tio Wellington e o Cocô Velha Guarda. Acabou, não peço desculpas, outra esqueça o meu. É isso mesmo. O Fabinho da equipe Ferro do Aço e toda a galera de Tracuateua rompendo fronteiras com a gente. Tamo junto, hein? Bora pra cima, vai, vai! Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. Agora vai, vai, duvido agora. Dale, maninho. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. DJ Ellison. Vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Josué! Só tenho você do Matrix, então não me abandone. Abraço pra você, ele pediu essa aqui, Ellison! Ei, ei, oh, oh. Banda 007. Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei, ei. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais, não. Minha mensagem eu mandei a noite inteira, eu chorei. me ligou. Preciso de você aqui, entenda, eu quero só você. Me diga logo de uma vez, o que fez você mudar assim? Quando olho tocar, você vai sentir, de dizer esse joguinho, tocando pra mim. Quando olho tocar, você vai sentir, de dizer esse joguinho. Quem comanda tudo? Eu super pop. Live. Eu super pop. Live. Live. Fazendo S, eu lembro de você. É Bruno e Tio. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas chegou aquela aqui, pá. Fez tudo diferente, meu irmão. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Quem tá solteiro canta bem forte! Banheiro, adoro super pop e bota pra quebrar. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece de nada. Vai aquecendo, aquecendo tudo. Hoje eu escutei uma canção de amor. Tá na área, tá no circuito, tá no pop. Eu lembrei de você. Sempre, né? Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. DJ Ellison. Rodrigo e toda a galera aí do